Quando a culpa nos envolve e o peso do pecado vem, teu amor nos chama, Senhor, para a luz, para além. Levamos nossas dores, ofertas em tuas mãos, um carneiro sem mancha. Teu perdão nos faz irmãos. O fogo arde no altar, nunca se apagará. Teu amor é nosso abrigo na expiação. Vamos dançar, Senhor, em ti encontramos paz. Teu sacrifício nos refaz. Na manhã a lenha acende, o incenso sobe ao céu. Como um cheiro suave, teu amor é nosso véu. Como a flor de farinha e azeite a transbordar, ofertas de gratidão. Vamos dançar, Senhor, em ti encontramos paz. Teu sacrifício nos refaz. E quando a sombra vem, teu sangue, Senhor, nos limpa. Em cada coração, teu perdão. Vamos dançar, Senhor, em ti encontramos paz. Teu sacrifício nos refaz. Fogo arde, arde em nós, em cada alma, em cada voz. Teu amor é eternidade, nosso canto, nossa verdade.